A Escola Superior de Educação de Coimbra, em parceria com a Caixa de NITS, Agência para a Inovação Social, está a promover Comunicar a Educação de Adultos. Encontro a acontecer no dia 24 de março, a partir das 9h30, na ISEC. O evento tem como objetivo promover o debate, a reflexão e a ação em torno das tarefas relacionadas com uma maior e melhor informação e sensibilização para a educação de adultos em Portugal. Segundo a organização, vão ser divulgados os princípios, técnicas e instrumentos do jornalismo cidadão e da comunicação colaborativa. A iniciativa, que decorre no âmbito do projeto europeu Let Europe Know About Adult Education, conta com um vasto programa a decorrer ao longo do dia, como uma conferência conduzida por um especialista, a presença de um painel de protagonistas relevantes no processo de comunicação e a apresentação do módulo Social Media, Usar e Escrever para os meios de comunicação social online. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas na plataforma online da ISEC.